Graça e paz, irmãos e irmãs. Hoje é um dia muito especial para nós. Estamos iniciando uma meditação no livro de João, no Evangelho de João, o quarto Evangelho na sequência aí, e muito provavelmente o último a ter sido escrito. É uma bênção, nós vamos aprender muito sobre esse Evangelho, muito mesmo, muito vai nos edificar e por isso somos agradecidos ao Senhor. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que tem feito postagens de canções, mensagens, porque isso vai enriquecendo o WhatsApp. E assim como cada mensagem, seja em português, seja em inglês, traduzida pela nossa missionária, vai enriquecendo o blog. Então, agradecemos imensamente a cada um de vocês. No final, eu pretendo passar para você o que eu disse, prometi há algumas ministrações atrás, uma questão estatística que está guardada aqui nas anotações, no coração, mas eu prefiro não entrar nessa questão agora para não tomar o tempo do compartilhar sobre o Evangelho. Se a gente sentir que é possível, então compartilhamos hoje. Se não, compartilhamos nos próximos dias mais essa vitória. Vamos ler então, só com uma diferença. Dessa vez eu vou procurar ler a nota logo em seguida ao versículo, para que você tem uma noção, porque o Novo Testamento tem outras características em relação ao Antigo, e é importante que você entenda, já de imediato a nota que se faz. Diz assim o Evangelho segundo João: a palavra se fez carne. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Queridos, palavra em grego é logos. A melhor tradução, portanto, não é verbo, mas sim palavra, que é muito mais amplo do que verbo, e nem para por aí. Se eu for argumentar com você agora o significado do conceito logos, porque o erro que foi cometido na tradução para o português e para muitas outras línguas é tentar traduzir a palavra logos. O significado etimológico de Logos, quando na verdade João estava de posse não simplesmente do sentido de uma expressão, de uma palavra, ele estava de posse de um conceito que já era corrente na época de Jesus, muito mais quando ele escreve o Evangelho. Então, isso tem implicações muito maiores. A última na fila, e infelizmente ocupa 95% ou mais das traduções, é a colocação no princípio era o verbo. Se você está ouvindo essa palavra, nunca mais ouça isso. Talvez essa seja a pior de todas as traduções, o pior de todos os erros que se cometeu nas traduções para o português, aqui em particular. Aí temos que ver em cada idioma como foi feito. Não é verbo, não é substantivo, não é advérbio, não é, verbo transitivo direto, verbo intransitivo, não é isso. É um conceito acerca da razão primeira do universo, de uma causa que não foi causada por ninguém, de uma origem, de um princípio, o princípio que deu origem a todas as coisas. E aos poucos, ao longo do Evangelho, eu vou compartilhando, voltando com você, para que você possa entender, o máximo possível nesse compartilhar, que João estava de posse de um conceito. Logos era muito mais do que um significado estrito da etimologia, como traduzir uma palavra do inglês para o português ou vice-versa, simplesmente pela etimologia, o significado do termo. Não é isso. Quando se falava em logo, se falava em algo muito mais amplo do que isso. Era um conceito de origem do universo. Tá bem? Conceito de origem do universo. Muito bem. A palavra grega logos, no Antigo Testamento, Jesus é a expressão criadora de Deus, aí está correta. No Novo Testamento, Jesus é o Deus encarnado, também correto. Jesus, a palavra de Deus em ação, correto. O Verbo eterno, incorreto. Incorreto. A aplicação, quando se coloca verbo, é incorreto. Geralmente eu já ouvi explicações as mais. Eu fico assim compadecido, tenho mesmo. Não pensem que é de por fora, da boca para fora, como se diz. Eu fico com dó quando vejo a palavra em declinação, a palavra que declina, que dá sentido. Não, não é verbo. Não é verbo. Não é verbo. Verbo pode ser aplicado no máximo, como uma das últimas possibilidades na fila da tradução etimológica do termo. Só. Mas no sentido do conceito que era de origem universal, aí essa tradução é absolutamente insuficiente. Versículo 2: Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. O evangelista deixa claro que a palavra eterna e a sabedoria são a mesma pessoa, Jesus Cristo, qual sempre esteve com Deus. Então, toda vez que o comentarista aqui estiver colocando verbo, eu estou tomando a liberdade de já colocar a palavra ou razão, princípio original. Versículo 3: Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Através, em grego, dia, uma possibilidade, é a expressão criadora do Pai. Então, Deus como criador. Deus, através do seu Filho, a palavra. Logos, veja bem, não é a palavra logos, é o conceito logos. Deus, através do seu filho, no conceito de logos, criou tudo o que há ex Nihilo, de absolutamente nada, do absolutamente nada. O termo egeneto, feito ou fez-se, não admite qualquer possibilidade de dualismo metafísico ou gnosticismo. Essa nota já é para aqueles que estão bastante familiarizados e mais amadurecidos na palavra, por causa da aplicação do conceito metafísico, do que significou o gnosticismo na igreja primitiva, e eu não vou entrar nesses temas agora, porque seriam impossíveis. Então, Deus é o Criador. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Venceram, compreenderam, prevaleceram ou derrotaram. A luz de uma pequena vela pode dissipar a escuridão de uma grande sala. Luz e trevas são forças opostas, mas de igual energia. A luz é mais poderosa. Aí nós temos uma série de textos, você pode pesquisar sobre luz e trevas. Se alguém permanece nas trevas espirituais, não é por falta de luz, mas porque deliberadamente prefere o mal. Jesus é a luz que ilumina a todos os seres humanos. Em grego, ton, antropon. Muito bem. Voltando para o texto. Ele veio como testemunha. Perdão, versículo 6. Houve um homem enviado a Deus cujo nome era João. Aqui estamos falando de João Batista. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar a luz. A palavra é a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina toda a alma de toda a humanidade. Aquele que a palavra, aquele que é a palavra que estava no mundo, e o mundo foi feito através dele. Mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que é seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne, ou ser humano, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Aqui a nota número 7, a palavra grega plural ex aimaton, dos sangues, indica que o nascimento espiritual é um dom de Deus, concedido a cada crente em especial, e não pode vir por descendência humana, nem pelo cumprimento de qualquer ritual de iniciação à religião. E no caso de Jesus, não pôde vir mesmo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. A nota número 8 nos aponta excelência, primazia, superioridade, prioridade, preferência. O Espírito de Deus habitou plenamente, em grego, skeno, tabernaculou o corpo humano de Jesus, que tornou-se o Deus encarnado, confira Romanos 8, 3, 1 João 4, 2, 3 e assim por diante. Portanto, filho, assim como no original da King James 1611, no Novo Testamento grego, é Deus unigênito. A palavra grega para Cristo corresponde à expressão Messias em hebraico. Penso que isso seja do conhecimento de quase todos os irmãos e irmãs. Mas se alguém está ouvindo pela primeira vez, a palavra grega Cristo corresponde a Messias. Confira Isaías 40, versículo 3, bem como com ou em água, batizar com ou em água, também nos versículos 31 e 33, e confira a localidade Betânia, tá bem? Para que você esteja situado. Muito bem, nós vamos continuar com a leitura do texto. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar a luz. A palavra é a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina a toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João, aqui é o Batista, tá bem? Versículo 15. Testemunha sobre Jesus e exclama dizendo: este é aquele de quem eu disse, ele, o que vem depois de mim, tem a excelência, porquanto já existia antes de mim. E da sua plenitude, todos nós temos recebido graça sobre graça. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça, a verdade, vieram através de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Enxergando a Jesus, irmão e irmã, enxergando a imagem, tudo que Jesus é, tudo aquilo que ele ministrou, tudo aquilo que ele operou, tudo aquilo que ele revelou, você está enxergando a imagem do Deus invisível. Continuando com João Batista, versículo 19, este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, mas declarou francamente: eu não sou o Cristo. E o questionaram: quem és então? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? E João afirmou: não. Então perguntaram a ele: quem és tu? Dá-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E João lhes disse: eu sou a voz que clama no deserto. Fazei um caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados faziam parte dos fariseus. Uma daquelas cinco agremiações religiosas do judaísmo, que mais deu trabalho para Jesus, que mais combateu a Jesus. E perguntaram-lhe ainda: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Jesus respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós já está quem vós não o conheceis. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Aleluia. Versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, glória a Deus! Esse é aquele do qual eu disse: Depois de mim vem um homem que tem a excelência, como nós lemos na nota, depois, pois que já existia antes de mim. Ele tem a excelência porque ele é a origem, a razão criadora. Ele é a palavra criadora, ele é o Logos. Ele é a excelência que cria o universo, que antecede o universo, que vai da eternidade anterior ao universo e da eternidade posterior a tudo que se possa imaginar. Versículo 31, eu não o conhecia. Mas a fim de que ele fosse revelado a Israel, vim por isso batizando com água. Versículo 32, e João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu, de fato, vi e testifico que esse é o Filho de Deus. Agora, a narrativa, irmãos e irmãs, dos primeiros discípulos de Jesus Cristo, a partir do versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. E observando que Jesus passava, diz: Eis o Cordeiro de Deus! Os dois discípulos ouviram o que ele falou e se tornaram seguidores de Jesus. Glória a Deus! Então Jesus, voltando-se e vendo que os dois o seguiam, disse-lhes: Que estais procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre? Onde estás hospedado? Eles disseram: Rabi, onde estás hospedado? Né? Rabi é mestre. E Jesus disse: Vinde e vede. Eles foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo por isso por volta, perdão, da hora décima. Um dos dois que ouviram João falar e seguiram a Jesus era André, irmão de Simão Pedro. Ele primeiro procurou seu próprio irmão, Simão, ele disse: Encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo, e o levou a Jesus. Quando Jesus olhou para ele, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer rocha. Jesus encontra então, irmãos e irmãs, outros discípulos. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. Quando encontrou a Filipe, disse-lhe Jesus: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Veja bem a afirmação. Moisés já escreveu na lei, já tipificou na lei, já exemplificou na lei tudo acerca daquele que viria. Versículo 46 agora, irmãos e irmãs. E Natanael disse-lhe: Podes alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu-lhe: Vem e vê. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus lhe respondeu: Porque eu disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois tu verás coisas muito maiores que essas. E disse-lhe Jesus: em verdade, vos asseguro que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia. Para encerrar a leitura do texto, e anota: esse é o convite de Cristo a todo aquele que deseja verdadeiramente conhecer a Deus, irmão e irmã. Vem e vê. João traduz o honroso título aramaico, Rabi, literalmente significando meu grande mestre. Para os seus leitores gregos, durante o primeiro século, Rabi passou a ser um título conferido aos mestres ordenados nas escolas rabínicas. Hora décima significa para nós 4 horas da tarde, pelo horário, o horário judaico em relação ao nosso. Adjetivo verbal semita, que aparece somente no Evangelho, aqui no capítulo 4, verso 25, é interpretado pelo equivalente grego Christos. No Antigo Testamento, essa forma designava o rei de Israel, ungido do Senhor, como em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. O sumo sacerdote, o sacerdote ungido, aparece em Levítico 4, versículo 3. E uma vez no plural, os patriarcas em seu papel de profetas, significa, é o que foi mencionado como meus ungidos. Meus ungidos. Salmo 105, versículo 15. Jesus cumpriu a profecia messiânica exercendo as três funções. Cefas, como o apóstolo Paulo o chamava, 1 Coríntios 9, 5, Gálatas 1, 18, em aramaico, Kefa, ou em aramaico, Kefen, em hebraico, Kefa, em aramaico, Kefen em hebraico, significa rocha, ou ainda Petros em grego. Portanto, Pedro significa pedra ou rocha. Mas como para o nome de um homem era necessário usar a forma masculina, permaneceu Petros. Em verdade, com toda certeza, como na King James atualizada, em grego, amém, de origem hebraica, muná. Vocês já devem ter ouvido o emuná. Significa fiel e digno de confiança. Se referindo a Deus, eles dizem emuná, que significa fiel e digno de confiança. Jesus usa essa frase sempre que reivindica a sua autoridade messiânica. Aleluia! Estou bastante satisfeito por essa forma de lendo os textos e apontando as notas, porque penso que a gente aponta elementos importantes na hora que surgem os versículos, mas você precisa ouvir com atenção. E de preferência, ouvir pelo menos 2 vezes. Muito bem. Passamos à conclusão e à palavra pastoral. O Logos se fez humano. Queridos irmãos e irmãs, a partir de hoje, eu espero que você, não importa se eu sou agora uma voz que clama no deserto também. Ah, pastor, se tem 95, 97% das traduções que falam verbo, por que que eu vou falar? Você vai falar a palavra ou vai falar razão porque é o correto. Não é porque 95 fazem errado, você vai fazer errado também. Não existe nenhuma possibilidade de ser verbo. Então você que é um autodidata, conheço teólogos autodidatas, você que é um teólogo formado em escolas, você que é um linguista, pelo amor dos meus filhinhos, como diria um narrador esportivo, nunca mais use verbo para não afrontar o próprio Deus. Então, no princípio, era o logos, palavra grega, um conceito grego. É palavra e é conceito. Ou razão suprema. No princípio era razão suprema, ordenadora de todo o universo. A razão que criou o universo e ordenou o universo, uma razão que não havia antes de Deus. A razão de Deus, a razão suprema, ordenadora. A razão criadora, porque ele é o criador, a razão dele, a razão que cria, a lógica que absoluta, que a lógica que de absoluta fez com que o universo fosse o que deveria ser em absoluta harmonia. Veja, Deus é a razão suprema, é a palavra suprema, é a linguagem suprema, a linguagem e a metalinguagem em todas as suas características e todos os seus adjetivos e as suas nuances. Afirmar que o Logos estava com Deus, irmão, irmã, revela que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Sempre foi eterno, é eterno e sempre será eterno. Aliás, João afirma a divindade de Jesus ao dizer que o Logos, esse princípio fundante desse ser que nós chamamos Deus. Porque quando os gregos chegaram a essa conclusão, eles já tinham uma conclusão filosófica clara, só para você entender isso rapidamente, de que era necessário que antes de todos os deuses houvesse uma causa, uma origem primeira. Nada surge do nada. Do nada, nada provém. Portanto, deve haver uma causa. Entre essas possibilidades de reflexão, eles foram cogitando que a causa poderia ser formada por elementos da natureza, coisas sensíveis que podiam ser vistas, ouvidas, sentidas. Eles consideravam que poderiam ter sido feito mais anteriormente até por deuses, ainda numa fase mais primária do raciocínio, depois por coisas, até que chegaram a uma reflexão, já próximo de Aristóteles, onde fica claro que é necessário que haja um ser, e esse ser seja a causa de tudo. E esse ser necessariamente não foi causado por ninguém. Ou seja, ele é o princípio de tudo. E quem é o princípio de tudo? O texto está dizendo que o princípio de tudo é a pessoa da Trindade, a segunda pessoa. Ele é eterno. Quando eu digo sempre foi, é e será, isso é para você entender, para eu entender, que temos essa questão da temporalidade. Para ele não existe essa questão do sempre foi, é e será. Isso é uma divisão de tempo. Para o eterno não tem essa divisão de tempo. Ele é eterno. Aliás, João afirma, a divindade de Jesus ao dizer que o Logos era Deus. Ele é saber o Filho de Deus. Estava no princípio com o Pai e com o Espírito Santo, aleluia. Ele é o Criador do princípio. Ele é o Criador do princípio que funda todas as coisas. Ele é o Criador da razão que ordena todas as coisas. Ele é o Criador da palavra que traz a existência a partir do nada. Ele é o Criador da harmonia. Ele é o Criador da ordem universal. De todo o campo da racionalidade, você pode aplicar isso em qualquer área do conhecimento. Junto com Deus, Pai, Deus Espírito Santo, e por isso mesmo, Jesus era Deus antes do princípio. Todas as coisas foram feitas por meio do Filho também, junto com o Pai e o Espírito. E sem o Filho, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, no Filho, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e jamais as trevas puderam prevalecer contra a luz, e hoje elas não podem prevalecer contra a luz do Senhor. Glória a Deus! Na cruz do Calvário, Jesus entregou sua vida para aquele que resplandecesse com ele, para que a luz resplandecesse e aquele que o aceitasse resplandecesse com ele. E ao amanhecer do terceiro dia, ninguém foi ou seria capaz de tomar a vida dele. Por isso ele mesmo a entregou para vencer as trevas. Ele mesmo deu a vida, ele mesmo se entregou como cordeiro na cruz, foi crucificado, e ele mesmo, pelo poder do Espírito Santo, se levantou dentre os mortos. João Batista veio como testemunha dele, Jesus, a fim de que todos venham, ou naquela época viessem, à cruz em Jesus. João Batista testificou da verdadeira luz. Irmão, Jesus é a verdadeira luz que ilumina a todo ser humano. O eterno Deus Filho, Logos, se fez ser humano, mas a sua vida em ministério foi rejeitada por aqueles que ele criou. Foi rejeitada naquela época e ainda é rejeitada hoje. Tomara que não seja rejeitada por você. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Portanto, amado discípulo, discípula de Jesus, o ser humano, em sua estrada natural, é decaído da graça, da presença do Senhor, e como pecador destituído, separado da comunhão com o Criador, e não considerado como seu filho, porque Deus não tem filho na prática do pecado, obediente à natureza do pecado, para ser mais claro, porque mesmo seus filhos ainda podem pecar eventualmente, mas não com o coração obstinado pela natureza do pecado. O ser humano foi criado por Deus, irmãos, no seu livre-arbítrio, afastou-se da vontade do Criador, assim como Lúcifer e um terço dos anjos. Isso aconteceu não porque a criação de Deus foi imperfeita, e sim porque o ser humano e os anjos, um terço, foram perfeitamente criados e foram dotados de liberdade. Porque sem liberdade, que é um atributo e uma imagem de Deus, do Criador, não há amor. Sem liberdade não há amor. Se uma pessoa é obrigada a ficar com alguém ou a dizer que ama alguém, ele não tem, na verdade, amor. Ele está sendo obrigado, constrangido, forçado. Então, um atributo definitivo para você compreender é que onde há amor, há necessariamente liberdade. E tendo sido criado com esse atributo de Deus, com essa imagem do Criador, de posse daquilo que Deus lhe conferiu e emprestou, que é a liberdade do Criador, o ser humano optou por se separar dele, assim como um terço dos anjos. Essa liberdade, irmão, irmã, fez com que o príncipe do mal, e depois Adão, Eva, Caim, a humanidade, primeiro desconfiassem do caráter do Pai. Guarde muito isso. Muitos já ouviram e já guardaram. Antes de desobedecer, geralmente a palavra que aparece nos livros é: o pecado é, em primeiro lugar, a desobediência. Não. Porque antes de desobedecer, há um caráter interior, há um problema interior que motiva a razão da desobediência, que dá origem à desobediência, que pode ser definido pela desconfiança. Então, Adão, Eva, Caim, a humanidade desconfiaram, não confiaram em Deus, no caráter do Pai, que tinha dito para não comer da árvore. Você lembra do relato do conhecimento do bem e do mal? Como eles desconfiaram, aí vem o segundo ato desse drama, dessa ópera dramática. Eles desobedeceram. E porque desobedeceram, efetivamente pecaram. Pecaram por desconfiar, pecaram por desobedecer. O terceiro ato, pecaram por se esconder da presença do Altíssimo. E o quarto ato, eles atribuíram a responsabilidade dos seus atos para as costas do próprio Deus ou de alguém que estava do lado. Adão disse: foi a mulher que tu me deste, ou seja, o Senhor foi responsável. E Eva vai dizer: não, não fui eu, não, foi a serpente que o Senhor criou. Mais ou menos está sendo dito isso. E a serpente, se nós fôssemos colocar palavras aqui, não podemos colocar, porque não está escrito exatamente, mas só fazendo um exercício de reflexão, a serpente poderia devolver a palavra e dizer: olha, foram os homens e as mulheres, foi o homem e a mulher que o Senhor criou. Sempre jogando a responsabilidade para o outro. A consequência do pecado original, irmão, irmã, é desconfiar, é desobedecer a Deus, é se esconder da presença, é responsabilizar o outro pelos seus erros. Foi a morte espiritual e a perda da imagem e semelhança de Deus, que é luz e vida. Em trevas e morte, o ser humano passou a ser dirigido pelo diabo e regido por uma natureza que o impulsiona, uma força que o impulsiona para o pecado e para a morte. Isso é chamado da lei do pecado e da morte, lá em Romanos. Essa lei do pecado e da morte impera na pessoa que não se converteu, na velha natureza, e também obscurece o entendimento e a visão dos seres humanos. Por isso o mundo não o conheceu, nem os judeus da época e até hoje, e os gentios também não, e os membros da igreja também não. Porque não basta ter carteirinha de membro de igreja, se são mundanos, não conhecem. Porque conhecer denota aproximação Até a intimidade, conhecer, normalmente nós utilizamos para falar sobre o encontro de um homem e uma mulher, até na sua, no seu encontro físico, quando os dois se fazem um. Esse conhecimento pressupõe uma unidade corpórea, psicológica, espiritual. Então, o mundo não o conhece, porque não está aproximado dele. O mundo não tem intimidade com Deus, porque o mundo, aqui entendido como seres humanos em natureza decaída, tem valores opostos ao reino de Deus. Preste atenção. Quando a Bíblia fala mundo, ela não está dizendo para você, o mundo é o pipoqueiro ali da esquina. O mundo é, eu não posso ir no parque de diversão. Ah, o mundo é, eu sou proibido de jogar bola. Ah, o mundo é, eu não posso estudar, eu não posso trabalhar. Essas coisas que nós, né, não posso ir na padaria, no açougue. Não, não é isso. O texto está falando de mundo como o contraponto do reino de Deus, aquilo que contraria a vontade de Deus, os valores de Deus, valores opostos ao do reino de Deus. O mundo não tem intimidade com Deus, porque ama o mundo, ama os valores contrários aos valores do reino de Deus, por causa da sua natureza decaída, e precisa de arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não haverá, então, a justificação. E sem justificação não haverá santificação. Sendo assim, foi necessário que o Filho de Deus, gerado de Deus eternamente, sempre ele foi filho, na eternidade, antes de qualquer coisa ser criada. Ele foi criado da mesma substância, essência. Foi necessário que ele viesse ao mundo como ser humano para resgatar os filhos criados por Deus ou feitos por ele, mas que, tendo caído pelo pecado, perderam a imagem de filho, a característica de filho, para se tornar filhos do diabo e ganhar as características do diabo, as características de um mundo onde os valores são contrários a Deus, as características de uma natureza impulsionada para o pecado. Eles se distanciaram da imagem do papai. Os seres humanos sem Deus são criaturas de Deus, mas espiritualmente são hoje filhos do diabo ou da ira de Deus por causa do pecado. Eu não temo em falar isso para você, porque ou a igreja acorda agora, ou ela não terá mais chance de acordar. É preciso que se pregue esse evangelho da santidade bíblica, que nós estamos pregando muito autoajuda, muito como você pode ser bem-sucedido na vida, ser próspero, ser determinado, e outras coisas mais, como receber a bênção, até como se dar bem na sua família, os casais, mas não tratamos a questão de fundo da vinda do Logos. E nós estamos nos propondo a tratar. O ser humano sem Deus, na verdade, é o Espírito Santo quem está se propondo e nos convidando a participar. O ser humano sem Deus é criatura, discípulo e discípula, ouça isso. O ser humano sem Deus é criatura, como outras criadas por Deus, com uma diferença fundamental. Antes do pecado, eles tinham a imagem e semelhança do Rei do Universo. E depois do pecado, a semelhança do diabo. As outras criaturas nunca tiveram a imagem e semelhança de Deus por completo, aquilo que Deus atribuiu ao ser humano, mas também não pecaram, Não desconfiaram, não desobedeceram, não se esconderam, não foram expulsos do paraíso por causa deles mesmos. Então, também não se tornaram filhos do diabo. A criação não é filha do diabo, porque não cometeu pecado. Apenas a criação aguarda a redenção plena das coisas, chamamos de expectação, aguarda a volta de Jesus ou segunda vinda, para que todas as coisas voltem ao lugar harmonioso em que Deus os fez. Portanto, só é filho de Deus quem crê em Jesus e o recebe como filho de Deus, salvador dos pecados cometidos, Senhor da vida. Esses foram gerados e regenerados por obra do Espírito Santo. Irmão, irmã, ninguém aceita Jesus somente por força sua, de sua própria carne ou sangue. Até porque a vontade do humano carnal é o pecado e a morte. O Logos se fez Jesus, a palavra viva de Deus, a razão suprema que dá origem a tudo, se fez encarnado em Jesus e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, para que a obra de Satanás fosse destruída e o ser humano tivesse a chance de arrepender-se do distanciamento de Deus, crendo em um Jesus como salvador do seu pecado, senhor da sua vida, sendo batizado, tornando-se figueira frutífera ou discípulo de Jesus. O ser humano retorna ao projeto do Senhor para a sua vida. Você foi chamado para ser figueira frutífera, participar da videira verdadeira. Tem que dar fruto. Esse é um sinal, uma das evidências de que você nasceu de novo e está crescendo em santificação. Fruto do Espírito, amor, paz, alegria, bondade, benignidade, domínio próprio, tem que crescer nisso. Não pode amar do jeito que amava 20 anos atrás, nem se comportar como se comportava 20 anos atrás. E tem que dar fruto missionário, ganhar pelo menos uma vida por ano para Jesus e torná-lo discípulo, pelo menos. Se todo cristão do mundo fizer isso, nós só precisamos de mais 3 anos para ganhar o mundo inteiro. Pastor, eu já ouvi isso, mas como é que nós vamos fazer nas tribos indígenas? Então, isso é um pouco mais complexo. Mas para que fique só os elementos de extrema complexidade, é necessário que em todo o campo da América do Sul, da América Central, América do Norte, Europa, África, Oceania, Ásia, nós façamos tudo o que tem que fazer para deixar só esses recantos, e alguns missionários irão fazer essa obra. Agora lembre-se, você tem que ser frutífero. E você pode ser frutífero, tem que ser obrigatoriamente frutífero. Senão vai responder por isso, pelo que fez, com o talento. Tem que orar incessantemente pelo crescimento do Evangelho. Tem que contribuir liberalmente para o crescimento do Evangelho. Tem que trabalhar abundantemente por isso. Não se omita, meu irmão, e não pense que você está enganando a Deus, trabalhando, trabalhando, trabalhando na sua atividade profissional e dizendo: olha, eu estou fazendo o melhor, estou dando um testemunho lá de bom caráter, sou pago imposto, trabalho demais. até prospero, trabalho demais, demais, demais, eu cuido dos filhos, das filhas, eu cuido até dos netos, tal, eu só não tenho tempo para nada que diga respeito à graça de Deus, aos meios de graça de Deus, eu só não dou fruto no reino. Irmãos, mirem João Batista. João Batista deu testemunho de Jesus, dizendo que ele era o Deus eterno, a manifestação da graça e da verdade. Jesus é a imagem do Deus invisível. João Batista diz que não era o Cristo, e sim uma voz que clama no deserto, para preparar o caminho do Senhor, anunciando a necessidade do arrependimento. João Batista, com humildade, declarou que não era digno de desatar as sandálias do Messias. João Batista batizava com água, mas Jesus veio para batizar no Espírito Santo. Está lá na Bíblia, é só ler. Ora, a discussão se pode acontecer no mesmo momento da conversão, ou se a posteriori, é absolutamente efêmera. Em alguns casos aconteceu na mesma hora, casa de Cornélio, e outras casas aconteceu em dois momentos diferentes. Outros discípulos de Jesus que já andavam com ele, já o seguiam, já eram seguidores dele, e depois foram cheios. Então, irmãos, essa discussão já perdeu a graça. Isso serviu para o momento da Idade Média, um momento de início da reforma. Agora, o que interessa é que nós precisamos do Pentecoste, do poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. João Batista afirmou que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista ainda deu testemunho de uma visão de uma pomba que veio do céu e pousou sobre Jesus. Ele tinha certeza sobre quem era o Messias. O Pai deu-lhe um sinal dizendo: aquele sobre quem pousasse a pomba, esse era o Messias que batizava no Espírito Santo. De fato, João Batista testificou que Jesus é o Filho de Deus. Quando outra vez João Batista declarou que Jesus era o Messias e Cordeiro de Deus, dois dos seus discípulos que estavam com João Batista, com ele, passaram a seguir Jesus. André, um dos dois, chamou seu irmão Simão, dizendo ter encontrado o Messias do Senhor, o ungido do Senhor, o Messias. André levou a Simão a Jesus. E quando o mestre o viu, declarou que Simão seria chamado de Cefas, ou Pedro, como nós vimos na nota. Jesus resolveu partir para Galiléia e convidou Filipe para segui-lo. Filipe encontrou Natanael, começa aqui o processo de discipulado, e convidou para seguir Jesus de Nazaré. Natanael, demonstrando preconceito, perguntou se alguma coisa boa poderia vir de Nazaré. Quando Jesus viu Natanael, declarou que ele era um israelita, onde não havia dolo, intenção má nenhuma. Natanael ficou curioso e quis saber de onde Jesus o conhecia. O mestre respondeu dizendo que antes que Filipe o tivesse chamado, já o tinha visto debaixo da figueira. E só por essa afirmação Natanael creu. Então Jesus afirmou que o discípulo veria coisas maiores. Na verdade, Jesus retoma o texto de Gênesis, irmãos e irmãs, quando Jacó dormiu sobre a pedra, viu uma escada que ligava o céu e a terra, e os anjos subiam e desciam. Veja, Natanael creu por uma simples afirmação, por uma visão de Jesus acerca de onde ele estava. Nós temos tido a oportunidade de milhões de sinais. Não é possível que o nosso coração permaneça indiferente ao fato de que Jesus é o Messias. Acorde, irmão, desperte. O mestre declarou para Natanael que a partir daquele momento, o filho do homem, título trabalhado no Antigo Testamento, que era uma figura do Messias, estava como uma abertura do céu, uma abertura entre o céu e a terra, e os anjos subindo e descendo como sinal da acessibilidade entre a eternidade e a finitude, o acesso entre Deus e os seres humanos. Os discípulos de Jesus, no início do seu ministério, ouviram e creram. Ah, oxalá você esteja ouvindo agora e creia nessa palavra. Ele é a escada de Jacó, irmão, irmã, a pedra sobre a qual edificou o reino dos céus na terra. Jesus coincide. Perdão, Jesus concede àquele que nele crê a vida eterna. Jesus concede àquele que nele crê a vida eterna e a luz no mundo, fazendo com que a sua vida passe agora a ser uma vida sobrenatural, meu irmão, minha irmã. Aquele que crê em Jesus passou e passa da morte para a vida, do pecado para a santidade. Quem nele repousa e aceita o senhorio pode subir pela escada que dá acesso ao céu. Nós chamamos de escada de Jacó. Portanto, deixe o Espírito Santo regenerar você e nasça de novo. Seja batizado. Seja justificado e comece a caminhada da santificação em direção à perfeição e torne-se testemunha, um missionário, uma missionária de que Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que Deus nos abençoe poderosamente. E faça com que essa palavra cale fundo no seu coração. Em nome e para a glória de Jesus. Aleluia. Amém. Esse é João, capítulo 1. Uma pequena palavra sobre o capítulo. Nós vamos dar continuidade ao Evangelho de João. Ao mesmo tempo, aos sábados ou domingos, vamos entrar com o tema santidade bíblica. E eu fiz um convite à missionária Vivian, e ela está orando. Eu tenho certeza que ela está orando. Ela não me falou isso, mas ela disse que ia orar. E eu tenho certeza que ela já começou a orar, porque ela está com um livro do Antigo Testamento. Eu convidei para um outro livro do Novo e ela, se puder, dentro das suas atividades pessoais, profissionais, na igreja local, atividades missionárias, orem por ela. Se ela tiver condição, ela vai assumir um desses dois livros. Ou os dois, um na sequência do outro, no primeiro semestre de 2023. E rapidamente, eu quero só dar essa notícia com alegria, mas sem ilusão. Nós atingimos, irmãos, entre o blog, que vocês já têm os dados dos países, da quantidade. Nós atingimos, depois de 3 anos, mais de 100 mil escutas. Pastor, isso alegra? Alegra. Alegra muito. Porque quanto mais semearmos, mais chances de que 25% dessa sementes caiam em solo fértil. Mas não nos iludimos, porque sabemos que 3/4 dessas sementes não vão cair em solo fértil. Por isso temos que ampliar cada vez mais a pregação. 3 anos de trabalho, mais de 100 mil escutas, e é uma bênção para nós. Bênção, bênção, bênção. Se pelo menos 12 mil almas tiverem ganhando santidade bíblica, eu estou muito grato. Pastor, mas uma celebridade efêmera aparece do dia para a noite e tem milhões e milhões de visualizações. É verdade, meu irmão. Não tenha dúvida disso. Mas eu quero te dizer também, a maioria delas, depois de 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, desaparece, como diz a Bíblia. Simplesmente desaparece. Eu já vi isso ao longo de toda a minha vida. Cantores que aparecem, celebridades que aparecem e desaparecem. Agora, essa palavra, ela permanece para sempre. Ela nunca volta vazia. Então, o que estamos conseguindo é algo precioso demais. Mas você pode ajudar a ampliar isso. Por quê, pastor? Por causa do número? Não. Também, mas não só. Também, porque veja bem, se nós chegarmos daqui a um tempo a 200 mil, aí 1/4 disso terá aumentado. Certo? Que é a parábola do semeador. Mas não só por isso, para que nós possamos dar oportunidade para mais pessoas ouvirem do Evangelho vivo, sem ilusão nenhuma, sabendo que de tudo que plantamos, 25% o diabo leva na hora, a pessoa esquece um dia depois ou no mesmo dia. 25% começa, mas solo é rochoso, não prospera no coração da pessoa, não avança, não chega a nascer pedregoso. 25% até nasce um certo entusiasmo, começa até a sair da terra. Mas depois os cuidados e as paixões desse mundo tenebroso acabam atraindo mais do que o reino, mais 25% cai em solo fértil. Então, eu conto com você. Você pode ser muito importante. Você é muito importante. De três maneiras. Lembre, três maneiras para realizar a missão. Ore sem cessar por esse trabalho. Senhor, eu oro pelo movimento de santidade bíblica, dirigido lá pelo pastor Sérgio, pela pastora Margarete, pela missionária Vivian, pela pastora Renilda, pelo Everson, pelo Isaías, pessoas assim que todo dia estão ajudando, colaborando, mantenedores deles, não posso esquecer, os mantenedores que os estão sustentando, são só 14 pessoas e ainda esporadicamente 4. 4 são esporádicas. Ficaram só 10 titulares de todos que eu pastoreei. Só 10. Então, ore por isso. E não me venha com lenga-lenga de dizer, é fruto, é pecado, como os amigos de Jó, né? Não, isso não é não. Isso é ainda a falta de maturidade cristã, dureza de coração, falta de visão de Deus e de ampliação, que você pode muito bem estar comprometido com muita coisa, vida pessoal, família, igreja local, denominação, e encontrar um espaço aí. Deus está te abençoando para abençoar e sem parar, sem esquecer, né? Então, ore sem cessar por nós. Contribua e convide mais pessoas a contribuir. Seja um agente da missão. Olha, eu quero investir nessa obra. Existem muitas outras obras maravilhosas, mas eu quero investir nessa. Já chegamos, agora você sabe, a mais de 100 mil almas, a mais de 20 países. Nós temos muito a avançar. E se alguém desejar ministrar um tema ou um livro da Bíblia, então fale conosco e nós vamos conversar, ver qual é o livro que você quer, ou seja, fazer os encaminhamentos para que você também colabore com isso. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Uma última coisa, para todos aqueles que eram do Notícias do Pastor Gama, esse número diz respeito ao primeiro dia do Notícias do Pastor Gama, que agora transformou-se em Movimento de Santidade Bíblica. Se você puder ajudar, avisar, até postar lá no Notícias do Pastor Gama, porque eu não consigo acessar, porque sou ruim de bola mesmo aqui no celular. Eu tento acessar e não consigo. Comunique lá, olha, não será mais aqui. Agora o pastor está falando no Movimento Santidade Bíblica, porque muita gente que estava arrolado, mais de 300, hoje não estão. E nós tínhamos uma escuta que chegava, como no caso do Apocalipse, que tinha vídeo, chegamos a ter recordes de 200 visualizações num dia. 200, 250. E isso foi nos dando essa vitória. Então avise, ponha lá, poste lá e ponha o número desse telefone para que a pessoa possa pedir e ser inserida. Tá bem? Meus queridos, muito obrigado pela atenção. Eu deixei para falar tudo isso no final, porque se alguém não quiser ouvir nada disso, ela ouviu a mensagem. É o que me interessa. As outras coisas nos serão acrescentadas. A Bíblia que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós permaneça, hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.